Rádio Municipal São Pedrense, ZYK 303, 900 kHz, 1 kW, a rádio número 1 da cidade. Mercado Italiano de Celito Brutti, em Santa Maria, na Avenida Paulo Lauda, 1311, bairro Tancredo Neves. Excelente atendimento e ofertas novas toda semana. Anexo padaria, açougue e fruteira. Telefone 3226-3701. Mercado VIP JM comercializa gêneros alimentícios, frutas, material de limpeza, bebidas, gás de cozinha, tem canos e curvas para o seu fogão, rações, milho em saco e farelo de trigo. Também chinelos havaianas, top e tradicional. Mercado VIP JM na rua Floriano Peixoto, 438. O telefone é o 3276-1609. E entregamos seu rancho na cidade e no interior. A Oficina Pancieira faz o melhor para o seu automóvel. Soldas a oxigênio e elétricas, teste de bicos de injetores e reformas de motores em geral. Procure quem realmente entende do assunto. Oficina Mecânica Pancieira, na Coronel Scherer 563, fone 276-1430. Conheça o novo piloto elétrico da Massey Ferguson na Itaimbé Máquinas. Menezes Auto Center trabalha com pneus, balanceamento, geometria e suspensão na rua 25 de julho 437 em São Pedro do Sul. Telefone 559-9907-3489 e 3276-2144. Em São Pedro do Sul, Marcenaria Trindade, na Avenida Maurício Cardoso, 1288, saída para Cerro Claro. Trabalha com móveis sob medida de madeira maciça. Fabricação de aberturas, serviços de plaina e serra circular, para desfiar todo tipo de madeira que você precisar. Nos sigam nas redes sociais pelo Facebook Alberi Trindade, nos telefones 553276-4592 e WhatsApp 991-15-6991. Aceitamos todo tipo de cartões e Pix. Lavagem e revenda é o Shaddai. Trabalhamos com lavagens de carros, motos e tapetes. Também fazemos o polimento no seu veículo. Buscamos o seu veículo no conforto da sua casa. E o telefone é 99677-4374 ou 99980-9687. Fale com a Camila e o Lorivani. Lavagem e o Shaddai, na rua Silva Jardim, 678, próximo à Escola Tito Ferrari. E juntamente, revenda de veículos Eu Shaddai na Floriano Peixoto 624, ao lado da Decolar. A Municipal São Pedrense está apresentando Galpão da Querência. São Pedro do Sul, querida, onde os campos têm mais vida, onde o céu é mais azul. Apresentação Elvio Comaceto. Felicidade pra ti, né? E quando casar, que se quer arrumar um bom casamento, o que eu posso desejar, né? Até vou avisar pro branco lá, de repente o branco lá em Dilermando, ele sempre tá conseguindo alguma prenda lá. Sistema tinha uma bem apropriada, né? E até com um certo recurso, né? Que nova, que era uma viuvinha de 31 anos. E tinha duas casas, uma que ela morava e outra alugada, e chácara pra fora, carro. É, dois salários, tá bem, né? E ela tá procurando um pretendente. E o Juscelino também, ele tem os recursos dele, muito trabalhador, ela daria um casal especial, né? Com certeza ia dar muito certo. Mas, de vez em quando, eu posso até falar com o Branco e te informar alguma coisa e tal. Bueno, Juscelino? Ai, galete. Um abraço nosso, tá bem? Feliz aniversário. We'll be right back. Municipal Sanpedrense está apresentando Galpão da Querência. São Pedro do Sul, querida, onde os campos têm mais vida.